tem um da reserva que tá falando isso mesmo, que é o que eles merecem, entendeu? Porque, na verdade, são vagabundos. E eu vou te mandar aqui um pouco. Você vê lá na minha página aquilo lá? É que o Brasil fez, o STM fez um contrato com o governo que pode ficar 14 ministros da ativa, militares da ativa e não da reserva, entendeu? Que pode estar no governo para poder proteger a soberania e o povo. Então, quer dizer, esse contrato, hein, na democracia. Então, tem uma coisa também que eles falaram que eles vão tudo preso. No contrato, tudo que eles estão fazendo, eles podem ir para cadeia, sabia? Isso é crime, tudo que eles estão fazendo no contrato que eles fizeram com o governo na democracia. Então, por isso que eles estão com pressa de mudar a Constituição.